Salvador, boa noite. Azul 2795. Azul 2795, essa medicação. Como? 2795. Azul 2795, contato radar, vou direto BOF, tá com o CPJ da BOF, reporte em 12 filas. Sim, direto BOF, Azul 2795, pra chegar a BOF. Rádio X-Ray da 10, Vista Vista, com 1344. 1344, sobre 1185. 1295, obrigado. Salvador, uma boa noite, voo 1344, sinal da 10, cruza 2200. Voo 344, autorizado pouso pistão 0, vento 050 graus, meia linha de nós. Ok, livre pouso no 0, voo 1344. Voa 344 no solo aos 27, chama o estado número 121 da sua nova lira. É chamada 21, voa 344. Salvador 2445, espera próximo. Quatro mil pés, ajuste 08. Poderia se considerar as restrições da cidade? Morre. Afirma, o cidadão pode poder desconsiderar as restrições de velocidade? Faça também as restrições de estudo de velocidade. Grato, dois, sete. Mais um 4405, decolagem 31, chama o controle 120, decimal 8. Controle 108, eu sou o 4405. Em Salvador, boa noite, eu sou o 4405, 1500, 10. 4405, eu vou entrar na decolagem, 5320, 1700. Isso mesmo, salvo 1, não segue via até o 360 do 4405. Quatro quatro zero cinco, direto Líder, livre, direto Líder, quatro quatro zero cinco. azul, a 405. Será que a senhora coordenaria a proa de Motiva pra gente? Guarda. Ah, sua escuta. Ótimo, obrigado, senhora. Desça a via para 2000 pés, Canelão na 08, Romeu Carregador. 2795, desce a via para 2000 pés. Vai passar nível 160, chame Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Recife, 1251, alterne 93, 84405, boa noite. Boa noite. Boa noite, contato radar, deixa ver chegada bons para 4.000 pés, Canelão 10019. Estou com a aeronave da Azul, ATR, tá 8 milhas fora, reposições de linha de decolagem separada. Positivo, a linha de decolagem separada. Obrigado, então, linha de decolagem 0 separada, vento 03, 0 graus, 030 graus, 39, altíssimo 019, 1019. Positivo, a linha de decolagem separada, dando 0319. 795, uma milha para passar externo, completo final IOS, chama a torre 118.95. 118.95. Torre azul 2795, estabilizado, mantendo o movimento 10.0. Azul 2795, a última aproximação, guarda de pista livre, a banda está ingressada para a página imediata. O vento variável 3 nós, e o altímetro é uma pequena variação, entre 1018.9 e 1019. No momento agora 1018.9. 2795 no guarda. A pista aparentemente molhada, a precipitação passada na vertical do campo, ok? 2795. Pistão 0 molhado, vento variável 3 nós, altíssimo 0 1, esse pistão 0, cheque todo pelo autorizado. Gente, baixa travado, 27, mas. Zero pouso. Está 3197, no quadro 42, eu vou controlar agora a frequência 120, esse mal 0 na viagem. Certo. Controle Tantris 197, boa noite. 397, contato radar, via saudação, voo 1 para o nível 340. Via nível 340, 795, solo 44, vira a pista direita, via Eco 219, por favor. Eco 219, solo, grato, bom trabalho. Gente, 096, mantém o ponto de ferro. TN 123, décimo 8. Boa noite. Boa noite. Mantém o perfil da chegada, da chegada das instruções, forme no localizador. Decolado 5-3, chama o controle 120, décima 8-0. 120, 138-5. Thank you. 3, complexo final LS, chama a torre, 198, décimo 95. 198, obrigado, bom trabalho. Tá, de Salvador, vou na 096, vou... Boa noite, passando 2000 pés. 096, contato radar, supervia, saída Momo para o nível 370. Via saída Momo 370, na 096. Fez 305, contato radar, desça via chegada Momo de Uno para o nível de voo 050. Rumo 3, uma milha para passar externo, completo final do LS, chame a torre 18.95. Tráfico avistado, chega 3 de cruz, vento variável 2.9, ajuste de altitude 0.9, pista no zero, provavelmente esteja molhada, sem chuva, né, de calma. Tempo, após o TAP, dessa via para 2.000 pés com a válvula 0.9. Libere via última Golf, chama o solo 213, a confirmar as condições da pista, já está feito. Ah, mais fácil. Obrigado, 219, boa noite. Boa noite. 031, 25 decimal 1, no TR 1, 2, 3, decimal 8. Chamará agora a TR 38 no 5 Centro Recife. Então, boa noite, bom trabalho. Prêmio Salvador, nosso cordial boa noite, azul 2782, informação Tango. Azul 2782, boa noite, contato radar, dessa via chegada a Gomel de Uno, para o nível de voo 050 como ideal. 050 como no ideal, o 2782, possibilidade de voar com as altitude, atenção, estáxio. Exato, pós altitude, direto estáxio. Muito grato, altitude, estáxio, 2786. Passa nível de voo 170, chama o centro 126.85, alterna 125.45. 2685, 2585, 096, obrigado. 5 autorizado final, LFXA, pistão no zero, ponto estabilizado. Para saber, LFXA, ponto estabilizado, SAM 3305. SAM 3305, estabilizado, visual como zero. 3305, complete final IDS, chama a torre 18.95. 18.95, Antônio, SAM 3305, até já. 782, desça para 2.000 pés, que é legal na 0, no 9. 2.000, está dando 0, 1 na 9, foi final de 2, já. No cheque de pouso, vento calmo, altíssimo 019, pista seca, pouso autorizado. 1019, pouso autorizado, pista 10, seca, tá? 3305. Boa, boa noite, voo 973, com a espera 10 pronto, vocês vão contar no final. 1973, após a passagem do tráfego na cidade, em Guanzatã. Autorizado, aliás, mas já após o passar o tráfego. Faz a reposição de pouso, manter posição na pista 10. Porra, 973. 3298, contato radar, desça via chegada da média 1 para 4000 pés, quem é da 1019. Desça via chegada da média 1 para 5000 pés, quem é da 1019. Sala Zulu 4, direita via Fox Trot, número 1 da Espanada. É na Fox, Sala Zulu 1, está 3305. Bravo 8, cancelado as instruções. Decoragem, está autorizado, pista 0. 19, iniciando o Zona 9, 7, 3. Nossa esposa quadra 16, ano 6. Chama o controle agora 120, desse monte do zero, boa viagem. 208, obrigado, boa noite. Boa. Controle, boa noite, 1973, passa 1700, São Uno. 1973, contato reverso da via São Uno para o 2390. Via 360, 1973. Estabilizou 2782, Azul 2782, completo final IOS, chama a torre em 198, 2095. 1895, obrigado, 2783. Cordial, azul 2782, estabilizado no X-Ray da 10. Comente aí, 2782, traço comissário, checa o trem, vento calmo, pista 10, por 030, altímetro 019. Estado 1019, checa o trem à frente, 2782. 2008, negócio, autorização do centro de circo, 1973. Elisa, obrigado, 1973.